Você quer que eu conte uma história que tem formato de quebra-cabeça? Ué, não entendi, então explica pra mim. Eu vou dizer de novo. Eu disse que a história do Zoom na Malídia é formato de quebra-cabeça. Ah, porque você tem um livro de João e Maria que é em forma de quebra-cabeça. Então, eu vou contar a história, mas sem o livro, pode ser? Não? Eu vou contar a história do elefante que queria voar. Não? Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu quero a história dos super-heróis. Ah, dos super-heróis? Então eu vou contar a história do aniversário do Homem-Aranha. Essa sim. Essa sim? Ah, então tá bom. Era uma vez um menino que chamava Peter Parker. Peter Parker era, na verdade, secretamente, ninguém sabia, o Homem-Aranha. Mas ele era menino, então, na verdade, ele era o Menino-Aranha. Ele ia fazer o aniversário de 5 anos. Não me lembro bem. Eu já fiz 4 anos, agora. Você já fez 4? Ah, então eu acho que era isso mesmo. O Menino Aranha ia fazer 5 anos. 4 anos. Era o aniversário de 4 anos do Peter Parker. O Peter Parker Aranha. O Menino Aranha, isso mesmo. Pikachu. Mas ele estava na escola estudando. E a tia May, que era quem cuidava do Menino Aranha, estava preparando uma festa surpresa. E ela resolveu fazer a festa bem bonita. Do Homem-Aranha? Com as coisas que o Menino Aranha mais gostava. Era uma festa de cientistas. Porque o Peter Parker era muito estudioso, gostava de ciência. Ciência? Eu também gosto de ciência. Que bom! Ciência é muito legal. Então, ela estava lá fazendo a festa, escondidinho, por Peter Parker não saber que estava tendo festa. E deixou ele na escola. Bom, ele saiu da escola achando que ia para casa, que o tio dele tinha ido buscar ele, o tio Ben. O tio Ben falou, ai, a gente vai ter que passar na padaria antes, depois vamos ali pagar uma conta, tudo isso para enrolar. Para dar tempo da tia May terminar a festa e os amigos dele chegar na festa. Porque festa surpresa, os convidados chegam antes, o aniversariante chega depois, porque ele não sabe que vai ter festa. Então, o tio Ben fez tudo o que tinha que fazer e foi indo para um lugar muito legal. E o Peter começou a perceber que ele conhecia aquele caminho. Esse não é o caminho de casa, é o caminho de uma chácara que tem árvore, campo de futebol, tem um lugar legal pra gente brincar. Ô tio Ben, a gente tá indo pra chácara? E o tio Ben começou a rir e falou, acho que nós vamos dar uma passadinha lá. Quando eles chegaram e passaram os portões, estava cheio de bexigas coloridas. Por quê? Porque estava tendo uma festa. Não. Não, era a festa dele. Ele não sabia. Eu tô pedindo pai. Isso. Lá estava a tia May. A mesa enfeitada com vidrinhos de cientistas. Chamadas pipetas e tubos de ensaio. E tinha livros. E tudo na decoração. Muito bonito. Líquidos coloridos. Parecia um laboratório secreto. Aí o Peter desceu do carro e já viu os amigos, todos com presentes na mão. Ei, hoje é aniversário! Ei. Ele pegou os presentes, agradeceu os amigos e eles foram brincar. Alguns estavam correndo no campo e outros pulando na cama elástica. O Peter estava pulando na cama elástica. Sabe quem é o Peter Park? Quem? O Menino Aranha. Não. Quem? Dentinho Girl. Ah, é? Deita aí pra eu terminar de contar a história. E aí veio os amigos. Isso, tinha amigas e tinha amigos, isso mesmo. Tava todo mundo na festa pulando, só que o que eles percebiam é que o Peter conseguia pular mais alto que todo mundo na cama elástica. É porque ninguém sabia que ele era o Menino Aranha. E ele pulava tão alto, dava até pirueta. Os outros só pulavam. E aí eles foram dar cambalhota e o Peter dava duas cambalhotas. Nossa, o Peter é muito bom, comentavam os amigos e as amigas. Eu pulo alto também, igual o Pedro, mas o Pedro pula baixinho. É, o Pedro Otávio pula baixinho. Bom, aí eles resolveram apostar uma corrida, todo mundo, de um lado do outro do campo. Estavam num gol e ia ganhar quem chegasse primeiro no outro gol. Então, a tia May ficou lá para contar até três. E ela começou. 1, 2, 3. Já! Já! Saiu todo mundo correndo. O Peter estava na frente porque ele era muito rápido. Sabia que o Teia-Aranha também é rápido? Eu sei que o Teia-Aranha também é rápido. Então, de repente, caiu do céu uma bola de fogo. Pá! Bem no meio do campo de futebol. E da bola de fogo saiu uma criança malvada chamada Duendinho Verde. Duendinho Verde dava uma gargalhada assim. Eu vou destruir a sua festa, Menino Aranha. Aí o Peter falou assim, mas aqui não tem nenhum Menino Aranha. Ele tinha que disfarçar, porque ninguém sabia que ele era o Menino Aranha. E aí o Duendinho Verde falou, ué, mas me disseram que o Menino Aranha ia estar nessa festa? Eu vim para destruir? Eu já sei, eu vou fazer os amigos dele refém. E então ele jogou uma corda e começou a amarrar todas as crianças que estavam na festa. O Peter correu mais rápido, escondeu atrás de uma árvore que ninguém conseguia ver ele e colocou a roupa de Menino Aranha. Tanã! E então ele já soltou uma teia e já veio balançando lá no alto. Fchum, fchum, fchum. Arremessou uma areia no duendinho... Areia? Uma teia no duendinho verde. Sabe o que, que ele jogou? O quê? Jogou pedra. Jogou pedra? Muito grande. Uma pedra muito grande? Porque ele é rápido. Porque ele é forte, não é? E ele é forte mesmo. Então, ele pulou no chão, pegou uma pedra muito grande, ergueu assim e jogou com toda a força na direção do Duendinho Verde. Pum! Pegou bem na cabeça. O Duendinho Verde, pum! Caiu no chão, desmaiado. Mas ainda tinha que salvar as crianças, que estavam todas amarradas. Então o Peter correu e começou a desamarrar. As crianças foram saindo. Quando ele terminou de salvar todas as crianças que estavam amarradas, o Duendinho Verde acordou. Ah, não! Menino Aranha, você conseguiu salvar todos eles. Eu vou jogar um gás venenoso e vocês vão dormir. E aí começou a sair uma fumaça verde de todos os lugares e todas as pessoas começaram a dormir, até os adultos. Foram caindo e... um por um. Caíram e começaram a dormir. Por sorte, o Menino Aranha já estava lá no alto, porque ele podia subir com a teia, e ele não respirou o gás verde. E aí, o Duendinho Verde ficou procurando aonde estava esse Menino Aranha, que já era para ele estar dormindo. Então, o Menino Aranha ficou pensando como que ele ia fazer para poder acordar todas essas pessoas. Primeiro, ele precisava de um vento muito forte para poder espantar aquela fumaça verde. Então... Eu só sei qual é o vento forte. Como? Qual é o vento forte? Qual? Furacão. Um furacão, isso mesmo. Então ele ficou pensando como que ele podia fazer um furacão. Ele ia pegar um ventilador e aí ia rodar o ventilador e aí saiu o furacão. Nossa, mas foi isso mesmo que ele fez? Sim. Ele foi até a estação de trem que tinha o maior ventilador da cidade. É, e ele foi tão. Isso mesmo. Aí ele trouxe o ventilador, ligou. E ligou na tomada e saiu um vento tão forte que fez até um furacão. E esse vento começou a levar todo aquele gás verde, aquela fumaça verde. Isso mesmo! Foi tão forte que até o duendinho verde saiu voando no meio do furacão e foi embora. Lá pro espaço e não voltou mais. Como o gás verde tinha saído, todo mundo começou a acordar. Ai. E aí, o menino aranha correu, limpou tudo, porque ele era muito rápido e muito forte, ele tampou o buraco, sumiu com todos os vestígios de que ali tinha tido uma luta, deixou a festa arrumadinha, tirou a roupa de menino aranha e voltou a ser o Peter Parker. E aí ele voltou... O Peter Parker também. Peter Parker é o Peter Parker de abusa do Homem-Aranha e sem abusa do Homem-Aranha. Isso mesmo. Aí ele chegou na festa e tava todo mundo acordando. Ai, ai, nossa, eu tive um sonho engraçado. Eu sonhei que tinha um monstro verde aqui. Aí o outro falou, eu sonhei que tinha um menino verde que tinha amarrado todo mundo. Aí o Peter falou, não, vocês estão doidos, eu acho que isso é um sonho. Aqui não aconteceu nada, tá tudo bem. Mas ninguém lembrava, né, que tinha acontecido tanta coisa. Eles acharam que tinha sido um sonho. E aí já estava na hora de cantar parabéns. Todo mundo foi. Parabéns pra você, nessa dada querida. Peter Parker, Peter Parker, isso mesmo. Aí todo mundo abraçou ele e comeram bolos e tiraram fotos. E comeu doce. Isso, brigadeiro, que eles adoram brigadeiro. E pronto, foi um dia feliz e o menino aranha salvou o dia de novo. Fim.